música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Esse cidadão, qual é? O mais votado do Brasil. Qual foi? O nosso reconhecimento do grande humorista, do grande palhaço, do homem. O que é que tu tá nessa? Porque tem poucos palhaços do mundo. Esses homens não são palhaços, eles são heróis. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu quero trazer o homem aqui pra Foz do Iguaçu. Vai ficar pequeno pra receber esse homem aqui. Pode crer, meu. E vou dizer mais, ele vai gravar aqui a música da vaquinha, o qual eu sou autor. Quem é o cantor? Que no final fala que a vaca sai feliz cagando pelo chão. Eu disse pronto. Ele não imagina o sucesso que ele vai ganhar nessa nação após gravar essa música. O mundo vai cantar essa música da vaquinha, porque ela fala tudo que a vaca faz. Eu não sou cantor, mas ele vai gravar. Eu quero é cegar do sovaco se eu cantar esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz, graças a Deus. Eu nem sequer fui analisar o trabalho do Tiririca pra oferecer a moção de aplauso. Porque trazer aqui em Foz do Iguaçu esse cidadão pra nós conhecer a terra das cataratas que não conhece, eu acho que vai ser um grande foco. Essa câmera vai ficar pequena. Vote no Abestado. Essa música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou.